aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18, aos sábados, aqui na sua Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caríssimo ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Hoje é quinta-feira, e são 27 de maio de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com prazer imenso que estou deste lado, para si que está desse lado. Ora bem, vamos nesta emissão ficar, como aliás é costume às quintas-feiras, com raridades, ou seja, músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas não são conhecidas. Músicas ou interpretações, porque hoje vamos ter aqui músicas conhecidas de artistas conhecidos, só que as versões é que são diferentes. São versões de estúdio ou até versões iniciais, versões que já são em CDs, mas que são versões iniciais, ou até mesmo, vamos ter aqui o caso de uma delas, uma versão que não passou da fita magnética, ou seja, nunca foi editada, foi apenas uma gravação de estúdio. Aliás, serão dois os casos que aqui vamos ter, não é apenas um. Ora bem, vamos começar primeiro com uma música que ela é muito conhecida, dispensa apresentações. A música é dos Roxette, só que a versão que vamos ouvir é a versão studio. Versão próxima até da versão final, mas é uma versão studio, portanto vamos ouvir essa música. Depois eu trago para si uma surpresa, é verdade, vou trazer para si uma gravação que não saiu da fita magnética, foi isto que eu fiz referência há pouco. De quem? Michael Jackson. Pois é, vou trazer-lhe daqui a pouco, mas para já são mesmo os Roxette quem abrem esta emissão de hoje, 27 de maio, do Musicália. Like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a cover, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? Disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. falar no tema Killing Me Softly, pois é, na voz de originalmente Roberta Flack, e mais tarde esse tema foi reinterpretado pelos Fugees, um grupo de música que reinterpretou belíssimamente esse tema. Na minha opinião, até ficou melhor do que a versão original, mas pronto, enfim. Comentários à parte, Michael Jackson gravou este tema também. Foi uma gravação em estúdio, uma suposta brincadeira, que correu tão bem, tão bem, tão bem, que vamos passar então a ouvi-la. Ela ficou registada então em fita magnética. A qualidade de som, portanto, não será muito boa. A impressão que eu tenho é que Michael Jackson não é o único a participar nesta brincadeira. De todas formas, não é o único, mas é o principal protagonista desta gravação, digamos, histórica, não é? Até porque Michael Jackson, entanto, já faleceu, portanto, tudo o que agora venha de Michael Jackson, tudo o que apareça, é de uma importância maior, simbólica, lá está, mas é de uma importância maior. E, portanto, vamos então passar a ouvir este tema de Michael Jackson, ou esta interpretação de Michael Jackson, o tema Killing Me Softly. Mais uma vez, reporto para a fraca qualidade da gravação, é compreensível, uma fita magnética, gravação de estúdio, gravação de fita magnética estava provavelmente a 3 polegadas e meia, ou seja, qualidade muito baixa, ou 6.7, portanto, andará por aí. As fitas magnéticas têm 3 qualidades diferentes, a baixa, a média e a boa. Pelo som da gravação, parece-me ser a qualidade baixa, é o que é natural, porque são os cassetes que têm uma duração de maior tempo, mas pronto, portanto, enfim, mas ainda assim está perfeitamente perceptível, é uma gravação perfeitamente perceptível e, portanto, vamos à música e até já! Just hear I get to be near. Stir I'm in my fate with this finger. Analisará o caríssimo estimado ouvinte. Então, mas não era gravação em estúdio? Então aqui há gravação em estúdio e há ao vivo? Pois, bom, é assim. A indicação que eu aqui tenho é que foi uma gravação em estúdio, portanto, mas com, enfim, digamos, com algumas pessoas convidadas. Aliás, já não é a primeira vez que isso acontece. Os Unplayed, por exemplo, há aí um dos The Course, por exemplo, que também foram esse tipo de. Pronto, foram pessoas convidadas para um concerto e um concerto, pronto, cá está. Aliás, já há muitas gravações em estúdio com pessoal ao vivo, não é? Portanto, aliás, já há muitas gravações em estúdio ao vivo, digamos assim. E creio que foi este o caso. Se a indicação estiver errada, peço desde já imensas desculpas, mas a informação que eu tenho é que há uma gravação ao vivo, mas em estúdio. Daí então esse aplauso. A gravação, de facto, não é o único, é o principal, mas não é o único protagonista. E também há aí outra questão que eu há pouco, peço desde já desculpa pela referência que fiz, há pouco estava a indicar as referências de polegadas de gravação em fita magnética. Não deixa de ser verdade, VHS também é fita magnética. Eu desconheço se esta gravação foi feita em fita magnética, em fita cassete de áudio ou vídeo. De todas formas, peço desde já desculpas se porventura a gravação foi feita em vídeo. As indicações de polegadas que estava a dar eram de fita de cassete de áudio. Caso seja de vídeo, peço já imensa desculpa pela indicação errada e que automaticamente estarei a dar. Creio que a gravação foi feita em cassete de áudio, mas não tenho agora exatamente a certeza, até porque de vídeo a qualidade de som era bem melhor. Mas pronto, desde já peço desculpa se estiver errado. Ora bem, vamos agora mudar de tempo e vamos para uma música dos The Course. Há pouco falei neles, e então vamos falar neles. Conhece o tema So Young? Talvez. Foi um tema de 1998, finais, e que fez muito sucesso no ano de 1999. Só que o tema So Young, a versão que ouvimos habitualmente, é uma versão mixada, digamos assim. Ela foi lançada originalmente em CD no ano de 1997, o álbum que os The Course gravaram nesse mesmo ano. Ora bem, eles gravaram esse tema nesse mesmo ano, no ano de 1997, e vamos ouvir essa versão, que não foge muito à versão que nós conhecemos, à versão que mais ficou conhecida, mas tem as suas diferenças. Para começar, no ritmo, sobretudo por aí, no ritmo é bem mais calma. Mais calma quer dizer, menos batida, tem menos batida. A velocidade rítmica é mais ou menos a mesma, mas em termos de batida é menos intensa. E vamos então ouvir The Course com So Young na sua versão original, que foi de facto lançada em CD, mas que acabou por cair no esquecimento. Vamos agora ficar aqui por Portugal e vamos conhecer a versão original do tema Quero é Viver. A música foi interpretada e lançada em CD pela primeira vez pelo grupo Humanos, digamos assim, um grupo de tributo a António Variações. O intérprete foi Camané. Esta música inclusive chegou a fazer parte de uma telenovela da TVI, mas a versão original nunca chegou sequer a ser editada em CD. Ficou apenas como gravação de estúdio. O acompanhamento era apenas um órgão elétrico e a voz era então a de António Variações. Vamos recuperar esta relíquia e vamos ouvir Quero é Viver, uma gravação em português de um cantor em português, de um mítico cantor chamado António Variações. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que serei. Quero viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será. Curiosidade que me desperta com a idade, o interesse no que está para vir. Que vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, o meu prazer em descobrir, encontrar no barco, fugir ao rato. Finalizar esta emissão do Musical.ly nesta quinta-feira, nesta noite de quinta-feira, 27 de maio de 2010. Antes de mais, deixe-me só dizer-lhe que a seguir há Beat Sounds e depois há Festival de Eurovisão de Belgrado, ou seja, no concerto, no programa live, às 22 horas, vai ter então a oportunidade de ouvir uma das últimas edições do Festival de Eurovisão. Vamos nesta emissão finalizar com um grupo que eu creio que nunca passei esta música no programa. Se já o fiz, vou-lhe pedir as minhas sinceras desculpas. Não quero, irá acontecer, não quero repetir-me, irá ser que irá acontecer, mas não quero pelo menos tão cedo. Esta é a terceira emissão desde que começamos com estas, enfim, é a terceira emissão desde que começamos com estas novas edições do Musical.ly. Mas pronto, vamos chegar com Sixpence No Richard, ou Non Richard. Eu não sei se conhece esta versão. A música chama-se Kiss Me, só que a versão que vamos ouvir é em japonês. É verdade, já uma vez traduzi aqui uma música em japonês da Celine Dion. Vamos agora ouvir a versão dos Sixpence No Richard. Aliás, No Richard? Não, Non Richard, assim é que está correto. Eu creio que, de facto, esta música nunca passou aqui. A música Kiss Me é conhecidíssima em japonês, é que nem por isso. E, portanto, vou finalizar a emissão de hoje com os Sixpence No Richard e o tema Kiss Me na sua versão japonesa. Eu estarei de volta amanhã para mais uma edição de Musical.ly em que nos vamos centrar nos hits dos anos 90. Da minha parte, é tudo por hoje. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Até amanhã. Kiss me.